André Cedês. Estão parindo o testamento. Alô, Ilã. Betson, rei do pitaco. Do patrão John. Bela gripe, a batalha estourada, Bárbara Vieira. Segura a mulher. Victor Cell Prime. Pablo Menção Farvip, o empresário do sucesso. Equipadora Maguinson. Bota o negão no paredão. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. Eu por baixo, ela por cima. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. E agora, filha, vai! Uma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Uma na tchaca, na tchaca. Rodrigo Produções. Só Rafa, só Rafa. Rafa Guita. Arroba Nonique. Arroba Nonique. Toninho Móveis. Marconde Show 775. Desce o CQC. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. Eu por baixo, ela por cima. Toda mulher gosta de putaria. Se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. Eu por baixo, vai, vai, vai. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, toma na tchaca, na tchaca. Vai, Black, Black Produções. Toma na tchaca, na tchaca. Dudu do Ventra, família Busados, vai Dudu. Rafael das Máquinas. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Vem no swing, no swing, no swing. Depois do McDonald's, é motel direto. Depois do McDonald's, é motel direto. Depois do McDonald's, é motel direto. Só Rafa, só Rafa, segura. Mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. Eu por baixo, ela por cima. Toda mulher gosta de putaria, se ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, ela por cima. E agora, filha, vai, vai, vai. Toma na tchaca, na tchaca. Ai, vida. Ei, toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma, é o Falcão, né, vida? Tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca. Sai da frente, fila da puta. Oi, toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Toma na tchaca, na tchaca, na tchaca. Chora, viola. Danadinho CB de Caxias.